Começou mais um We Can Cast It, o seu podcast feminista com Gisele Souza e Aline Valek. Estamos de volta com um tema bastante diversificado hoje, que vamos falar sobre personagens femininas da ficção que nos marcaram e que lições feministas elas nos passaram. Mas antes, eu e a Gisele temos um anúncio a fazer, que este será o último Weekend Casted. Infelizmente, porque a gente gosta muito de fazer o programa. Mas ele toma muito tempo das nossas vidas, né, Aline? Exatamente. Dá um trabalhão, vocês não imaginam. Apesar da gente ir ao ar a cada 15 dias, mais ou menos, né? Toda semana a gente tá fazendo alguma coisa do podcast, né? Ou pesquisa, ou gravação, ou edição, sabe? Ou a gravação em si. A gente resolveu fazer esse ato. Vamos chamar de um hiato indeterminado, Gisele? Sim, a gente tá igual banda de rock. Fazendo um hiato pra dar início a novos projetos. Boa! Mas assim, eu queria dizer também que um dos motivos pelos quais a gente decidiu dar esse hiato é porque quando a gente começou o podcast, pelo menos eu tinha o desejo de inspirar outras mulheres a começar outros podcasts, né? Porque a mídia de podcast, ela é extremamente masculina, né? Praticamente todo mundo que produz podcast é homem, com raras exceções. Também quem ouve podcast são homens, né? Saiu uma pesquisa recente que 87% do público de podcasts é masculino. Sim. E como todo ambiente dominado por homens, também é um ambiente muito machista, né? A Aline veio com a proposta da gente começar o podcast para ver se a gente tornava a internet um lugar um pouco mais salubre. Fazer alguma coisa diferente também, né? Sair dessa mesma rodinha, dessas mesmas panelinhas, trazer os temas com uma perspectiva diferente. Só que desde que a gente começou o podcast, o que a gente vê é que ele não tem um crescimento. Então a gente tem mais ou menos o mesmo número de downloads em todos os podcasts, né, Aline? É. Não tem uma linha ascendente. Então, esses objetivos, eles não estão sendo alcançados, eu acho, né? É. Eu acho que o Weekendcast a gente conseguiu cumprir um objetivo que a gente tinha, que era tornar o feminismo um pouco mais acessível, né? Tanto pelas pessoas que a gente conseguiu chamar aqui para esclarecer algumas questões, por conseguir analisar coisas da cultura pop de uma forma feminista, saindo do lugar comum também, acho que aí a gente cumpriu o nosso objetivo, mas a gente não conseguiu também levar para mais pessoas, né, como a gente gostaria. Claro, tem bastante gente que ouve o podcast, mas acabou ficando no mesmo círculo, né, de pessoas, não ultrapassou isso, não transcendeu isso. E outra questão é que, tipo, a gente faz esse podcast na raça, né? Tipo, tudo que a gente fazemos só eu e a Gisele, nós não ganhamos nada com isso. Enfim, assim, a gente não tem como divulgar mais o podcast porque a gente não ganha um centavo com ele. Ele é feito gratuitamente, a gente não tem nenhuma publicidade, a gente não ganha dinheiro com nada. Pelo contrário, eu antes tinha uma renda complementar, que era nos projetos de arquitetura, que eu pegava por fora do meu horário de trabalho, e hoje eu não tenho mais tempo para fazer isso. Então eu perco dinheiro fazendo podcast, né? Pois é. Mas a gente não tem como pagar para fazer o podcast chegar a mais pessoas. Exatamente. A gente podia ter feito uma página no Facebook, uma página no Twitter, mas é mais tempo e mais coisas pra gente administrar que a gente não dá conta, né, Aline? Sem falar que o Facebook nem pode ser considerado uma garantia de alcançar mais pessoas, né? Todo mundo que tem uma página no Facebook sabe o quanto o Facebook restringe o alcance das nossas publicações. Um post meu no Facebook, que eu escrevi essa semana, que teve um alcance, assim, o que eu hoje em dia considero bom, não alcançou nem um terço dos seguidores da página. Então, o Facebook também não é garantia de divulgação nenhuma pra gente, né? O que conta o Facebook pra divulgação é quando as pessoas, em suas páginas pessoais, divulgam. E isso rola muito, muito pouco. E aí a gente ficou um pouco frustrado também, porque muitas pessoas que a gente vê dentro da militância feminista não passam pra frente links legais, né? Como o podcast ou como outros links de projetos de outras feministas. Mas estão sempre levando para diante aqueles colunistazinhos polêmicos, sabe? Exatamente. Você tá passando adiante um conteúdo que tá agindo contra nós. É, nesse último Weekendcast, desse hiato indeterminado por vir nessa hibernação nossa, vamos levar aí com ritmo de festa, porque foi muito bom fazer o podcast, junto com a Gisele, junto com todas as outras convidadas, das pessoas que davam um feedback, também foi muito legal, foi muito bacana. E por falar em convidadas, hoje a gente convidou muitas meninas que já estiveram aqui com a gente, algumas que não estiveram ainda, para falar qual a personagem que as inspirou, né, que mais as inspirou. Para vocês verem como tá o ritmo de festa, a gente chamou a galera toda aqui para participar. Estoura um champanhe aí, Gisele. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. Eu queria começar com uma das minhas personagens favoritas de todos os tempos, que vem dos quadrinhos, e a She-Hulk, ou a Mulher Hulk. Ela é da Marvel Comics, ela foi criada nos anos 80, e eu nem sabia ler, na verdade, quando eu ganhei a edição número 1 da She-Hulk. O alter ego dela é Jennifer Walters, que é uma advogada que, por acaso, é prima do Bruce Banner. Não sei se vocês sabem, é o Hulk. E aí, como todas as origens de poderes da Marvel são ridículos, né? Ela ganhou os superpoderes dela através de uma transfusão de sangue com o primo que já tinha os superpoderes do Hulk. Então, olha que ideia de jirico de receber uma transfusão de sangue do Hulk. Deu no que deu, né? Ela virou uma mulher verde, gigante e super forte. Mas o que eu gosto na She-Hulk, que eu acho muito massa, porque ao contrário do Hulk, ele é super forte, mas ele é descontrolado e ele não pensa, ele fala Hulk, esmaga homenzinho só, sabe? Ele é meio descerebrado. A She-Hulk, pelo contrário, aconteceu alguma coisa ali que ela, mesmo com todos os superpoderes da super força e do super tamanho e de tudo mais, ela preservou a intelectualidade dela, vamos dizer assim, a personalidade dela. Acaba que ela é uma mulher super forte, mais inteligente, até super bem-humorada. Uhum. O que mais me marcou e que desde pequenininha, sabe, eu já gostava dela. Quando eu ganhei esse primeiro gibizinho da Mulher Hulk, e eu nem sabia ler, mas assim, só aquelas expressões dela já me cativaram, porque ela era super forte, confiante, sabe? Ela tinha uma postura de confiança, sabe? De eu sei o que eu tô fazendo, sou dona de mim. Tem uma coisa sensacional dela, ela fala com a gente. É muito parecido com o Homem-Aranha, né? Então, a mesma coisa que o Homem-Aranha simbolizou pra muitos meninos, né? Aquela coisa de se projetar no Homem-Aranha, que é aquele garoto comum, ordinário, que ganha superpoderes e ainda tem que lidar com as questões de garoto. A She-Hulk é a mesma coisa, porque ela é uma mulher, uma advogada, que mesmo tendo superpoderes, ela ainda tem que lidar com as questões banais, as questões da vida, né? De ser uma mulher, de ser uma advogada. E ela inspira essa projeção das meninas conseguirem se projetar e uma mulher que tem uma personalidade tão forte quanto os seus atributos físicos. Eu acho legal também essa personagem, Aline, pelo que você tá falando. Uhum. E ela não é uma cópia do Hulk, né? Até teve uma polêmica esses dias de um cara falando que a She-Hulk era uma atriz pornô feita pro Hulk fuder, sabe? Uhum. Sendo que, primeiro, eles nem são namorados nem coisa do tipo, eles são primos, são parentes, sabe? Então não tem nada a ver isso aí. Conhece nada e já saiu falando, né? E engraçado, né? Porque quando uma mulher que tá falando de personagem, de quadrinhos, etc, ela é sabatinada pra mostrar que sabe. É foda. A primeira personagem que eu escolhi é uma personagem que eu não sei se os novinhos vão conhecer, que é a Diana, do desenho Caverna do Dragão. Caverna do Dragão, pra quem não sabe, é um desenho que foi exibido na TV americana no mesmo ano que eu nasci, que é 1983, então foi há 30 anos atrás. Eu coloquei a Diana na minha lista porque Caverna do Dragão, quando era criança, era o meu desenho preferido, né? E ela foi a primeira personagem negra de algumas outras, não tantas, né, porque não existem tantas assim, que me inspirou, né? Caverna do Dragão era um desenho que, só explicando assim, que tinha um grupo de 6 adolescentes, mais ou menos na faixa, acho que entre 12 e 16 anos, eu não sei muito bem, e estavam num parque de diversões, e aí eles acabaram atravessando o portal para uma outra dimensão. Nessa dimensão, eles já aparecem vestidos, né, em outras roupas, assim, recebem de um mago lá umas armas, que chamam as armas do poder, que servem pra eles, de certa forma, protegerem aquele mundo que eles estão e tentar retornar pro mundo deles, né? E cada um desses adolescentes tem um poder distinto, né? Então, por exemplo, o Hank, que era o líder do grupo, tinha um arco mágico. O Eric tinha um escudo que formava uma barreira protetora. E a Diana tinha um bastão mágico. Esse bastão crescia e funcionava mais ou menos como uma vara daquele esporte do... Salto com vara. Né? Salto com vara, isso. E o bacana da Diana é que, diferente dos outros personagens, ela era a única que já possuía habilidades no mundo original dela, porque ela era ginasta. Ela já praticava acrobacias, né? Ela não recebeu exatamente aquele poder. O poder veio para complementar as habilidades que ela já tinha. É verdade. E uma outra curiosidade interessante sobre essa personagem é que ela era filha de um cientista. Ela era filha de um astrônomo. Eu achei legal terem linkado o ambiente familiar da única personagem negra à ciência e não a um serviço menos qualificado. Essa personagem, por tudo que você tá falando, ela é tão legal, mas, tipo, ela era muito subestimada. Tanto por quem assistiu os desenhos... Porque, uma vara, grandes coisas, o que eu vou fazer com uma vara, sabe? A galera gostava mesmo dos que tinham os poderes, as armas mais legais, o arco e flecha. E eu acho que até para as meninas era mais difícil gostar da Diana do que da Sheila. Porque a Sheila tinha aquele impacto de usar a cor de rosa, a dublagem brasileira também, a Sheila tinha uma voz mais suave, mais meiguinha. Uhum. Era mais fácil para as meninas se identificarem com a Sheila. Por acaso, eu gostava mais da Diana. Eu não sei porquê, mas eu sempre gostei mais dela, né? E hoje eu olho para trás e eu vejo que essa personagem, ela era uma personagem forte, fisicamente forte, né? Para fazer todos os saltos, as acrobacias que ela fazia, precisava disso. Era muito atlética, muito inteligente também. E era uma pessoa bondosa, assim, querida por todos. Acho que ela era muito como o Presto. Era um personagem que ficava um pouco em segundo plano. Uhum. Mas era uma personagem muito interessante. Oi, meu nome é Jaridia Reis. Eu sou colunista na revista Fórum, na coluna Questão de Gênero. A personagem feminina de ficção que mais me marcou foi a Bela, do desenho A Bela e a Fera. E eu tô trazendo especialmente assim, o desenho da Disney, porque eu tenho muitas memórias boas da minha infância quando eu assistia os desenhos da Disney com a minha mãe. E o da Bela em especial foi um que eu assisti muitas vezes e que me tocou de muitas formas, né? E hoje permanece sendo meu favorito. Apesar de ter seus pontos que devem ser analisados sob uma ótica feminista, né? Nossas críticas devem ser feitas e etc. Mas quando eu era criança eu não tinha essa consciência assim de política. Então, o que ficou evidente para mim no desenho foi a coragem da Bela, né? Eu fiquei muito surpresa e também muito animada em ver uma princesa que se parecia muito comigo, com a minha personalidade, né? Não fisicamente, porque infelizmente eu não tive nenhuma referência de desenho, animação com uma personagem negra, né, que se parecesse comigo. Mas, assim, a personalidade dela, como ela era muito corajosa, ela queria muito mais do que aquilo que a sociedade buscava impor, né? Ela ia além dos valores que eram considerados normais ali, né? Ela não queria um homem machista como o Gaston, né? Ela no começo ela nem fala muito assim, né, de príncipe, né? Ela fala só que quer mais que a vida do interior, que ela gosta de ler e gosta de viajar nesses mundos. E eu era uma criança que gostava muito de ler, lia muito, né, decorava as histórias dos livros. Então eu me identifiquei muito com ela, e com a Bella eu aprendi muito mais do que a possibilidade de ser uma menina corajosa, inteligente, que não tinha medo, né? Eu aprendi também valores importantes como o respeito pelo outro, né? Ver além das aparências, dar uma segunda chance para as pessoas, né? Aprendi também que a beleza física, além de ser relativa, ela não define as pessoas. Isso, especialmente para mim, foi muito importante porque, como eu disse, sendo uma menina negra, né, e gorda, a sociedade me era muito hostil. Então, eu passei a enxergar isso, né? E eu também fiquei muito inspirada com a coragem da Bella de enfrentar a fera, né? Quando a fera estava ali sendo hostil e agressiva, com aquele temperamento horroroso que ele tinha. Ela foi lá e enfrentava mesmo e não baixava a cabeça, né? Ela enfrentava com a cabeça erguida, assim, olhando pra ele. E eu achei isso o máximo. Teve outras princesas Disney também que me inspiraram muito, como a Ariel, né? Que também enfrentava a figura do pai e foi atrás do que quis, independente do que era o preço disso, né? Que o desenho da Ariel é bem problemático, bastante mesmo. E também a Pocahontas e a Mulan, né, que foram as que mais me ensinaram a respeito de preconceito, de mulheres poderem fazer coisas que são delegadas só aos homens, né? E foi algo que abriu os meus olhos como criança, né, pros absurdos que são as divisões de papéis de gênero, né? Eu já entendia isso, de que menina podia uma coisa e menino não podia outra, e isso estava errado. Então foi muito inspirador para mim a coragem delas. Mas a Bella ainda hoje está no meu coração, num lugarzinho especial. E eu ainda espero que ela continue inspirando muitas meninas a serem estudiosas, corajosas e enxergarem o mundo de forma diferente do que é socialmente imposto, né? Um beijo muito grande para as meninas do podcast, Aline e Gisele. Adoro vocês, admiro vocês. Parabéns pelo trabalho lindo. Espero que vocês voltem em breve. Beijão e obrigado pelo convite. Bem, a minha segunda personagem favorita eu conheci ultimamente no seriado Parks and Recreation, que é a Leslie Knope. O Parks and Recreation, ele é um seriado de comédia, mas não é aqueles que tem claque de risada que eu acho horríveis. Não é um sitcom, é uma comédia no estilo The Office, que imita um documentário, sabe? Que tem personagens olhando pra câmera, dando depoimentos pra câmera. A câmera meio que faz parte da história também. E aí é esse humor do constrangimento, que no The Office, sabe, isso era muito marcante, que o chefe, que é o Michael Scott, que é aquele personagem que me dava uma angústia, porque ele queria ser um engraçadão, queria fazer piada, mas o engraçado dele é que ele não era engraçado. Verdade. Já a Leslie Knope, que é o correspondente, né, vamos dizer, no Parks and Recreation, porque ela é a chefe. Ela não é a chefe, mas ela, assim, tá em posição de liderança ali dentro. Ela tem uma coisa do constrangimento, mas é uma coisa bacana, porque ela é muito comprometida com tudo que ela faz. Ela se leva demais a sério, ela leva o emprego dela demais a sério. E é isso que é muito engraçado, assim. De ver. Quando você vai ver, tipo, você tá amando essa mulher. Meu Deus, eu quero trabalhar pra ela, por mais que ela seja louca, pirada, insana, porque ela é super workaholic. Mas ela é workaholic, na verdade, porque ela trabalha no departamento do governo americano, de uma cidadezinha de Indiana, que cuida dos parques, que cuida... Enfim, como o nome já diz, parques e recreações, vamos dizer assim. E ela ama tanto esse emprego, porque ela ama a comunidade onde ela vive. Então, nesse emprego, ela pode oferecer coisas para a comunidade. Ela cuida da comunidade. Ela é uma mãezona, não só para a equipe, uma grande amiga, quanto para os próprios cidadãos, por mais que eles, sabe, desprezem ela de vez em quando, sabe? Uma coisa que eu gosto muito nela e que acaba gerando várias situações engraçadas na série, ela tenta fazer tudo do jeito mais certo possível, sabe? Então ela não dá aquele jeitinho, ela dá o jeitinho pra fazer as coisas certas acontecerem. Ao decorrer da série, ela vai se envolvendo mais com política, né? Que é o sonho dela, é um dia ser presidente, sabe? E o meio político a gente sabe como é que é, né? É o meio que você tem que ter bastante força, né, pra conseguir lidar com as coisas, né? E ela, como é super ética e super comprometida, às vezes fica meio deslocada. Mas ela não se deixa dobrar por esse ambiente político, né? Esse ambiente político não endureceu ela. Ela não deixou de ser, sabe, essa personagem tão humana por causa dessa inserção na política. Ao contrário, ela humaniza tudo que ela toca, sabe? Ela tem meio que esse poder de tornar as coisas agradáveis. Não só pelo humor, né, que aliás é a Amy Poehler, né, que interpreta, é maravilhosa, quanto por essa sensibilidade dela. Ela tem uma sensibilidade muito forte, um amor muito grande por tudo que ela faz. Então ela é inspiradora nesse sentido, não pelo sentido de trabalhar igual uma louca, mas por sensibilidade, por humanidade naquilo que a cerca. A segunda personagem é a Serena Tsukino, do desenho Sailor Moon. É outro desenho que eu assisti quando era mais jovem, né? Um anime, um desenho japonês. Eu acho que eu já tinha por volta de uns 12, 13 anos, por aí. Eu me identificava muito com a Serena. Eu gosto demais dessa personagem, porque eu me via em várias situações que a Serena passava na vida dela, assim, sabe? Eu acho que antes de Sailor Moon, eu nunca tinha visto um desenho que, sei lá, a personagem acorda tarde, enfia um bolinho na boca e sai correndo pra escola, sabe? Sim. Ela é bobona, né? É, e tipo assim, eu me identificava muito com essas coisas, sabe? Tipo, de gostar do carinha, que não dava bola pra ela. Ou então de estar mal nas provas, de não querer acordar cedo de manhã, ficar enrolando debaixo do cobertor. E aí quando você vai ver, você já tá atrasado, tem que sair correndo, enfia o bolinho na boca e sai correndo pra escola, sabe? Eu vivia muito essas situações naquela época. Hoje não é muito diferente não, sabe, gente? O que eu acho que foi, assim, a grande lição do desenho de Sailor Moon, a grande lição feminista, foi a lição da sororidade, do companheirismo entre as mulheres. Porque eu sei que o desenho, ele tem vários problemas, assim. Eu sei, por exemplo, que na maior parte dos episódios o Tuxedo Mask chegava e salvava ela. Eu sei que o Darien, que era o Tuxedo Mask destransformado, né, digamos assim, vivia enchendo o saco dela, sabe? Ele era bem babaca com ela, assim. Uhum. Eu sei que passa longe de ser perfeito. O desenho não era perfeito, se a gente for analisar feminismo. Mas nesse quesito da sororidade, acho que foi um dos desenhos que mais me marcou. Tinha essa amizade incondicional, sabe? Entre essas mulheres, assim. E fora a diversidade de mulheres que existiam, né? Tinham mulheres lésbicas, tinham vilãs, tinham mocinhas, sabe? Tinham mulheres salvando o mundo da destruição. Sim. Sei lá, Sailor Moon e a Serena, em especial, moldaram muito o meu caráter. Naquela época, né? Na nossa idade, quantos desenhos, quantas histórias tinham protagonizadas por equipes de super mulheres? Não tinha, sabe? Tinha no máximo a Patrine, mas era uma só, sabe? E aí quando tinha outras equipes de heróis, né? Um Power Rangers, os outros Tokusatsus da vida, era sempre a mulher ali, tinha uma ou duas, mas a Sailor Moon era uma equipe toda só de meninas. Isso era fantástico. Era muito girl power, né? Minha próxima personagem também é do mundo dos seriados, uns seriados recentes que está estourando aí, que é da Netflix, que é House of Cards. Que é tipo um Game of Thrones, só que no mundo da política americana. Né? É a história de um congressista, que é o Kevin Spacey, que ele é um congressista americano que ele mexe todos os pauzinhos dele, faz de tudo para chegar no poder e ferrar as pessoas que se metem no caminho dele. Ele é casado com a Claire Underwood, que é uma super independente, maravilhosa, elegantérrima e bem sucedida diretora de uma ONG que atua, eu acho que é na África, né, questão da garantir o acesso à água. A Claire, ela já é uma anti-heroína. Ela manipula os outros, ela tá nas jogadas do Frank também pra ferrar os outros. E os dois têm uma aliança muito forte, né? Eles são um casal um pouco diferente, assim, do que a gente tá acostumado a imaginar como um casal. Porque a união deles, não, acho que é muito mais por poder do que por um afeto, do que por atração. A Claire, ela é super fria, manipuladora, racional. E ela quebra um pouco esse estereótipo da mulher submissa, que ela é super calculista. Ela é tão calculista quanto o Frank. E é aquela personagem que a gente fica assim, a gente quer torcer por ela, mesmo sabendo que ela é da bandidagem, sabe? Da política. É, ela e o Frank são muito parceiros no crime, né? O legal na construção dessa personagem é que por mais que ela tenha esses propósitos amorais, ela foi construída como profundidade. A gente vê um coração ali, sabe? A gente vê motivações nela. Ela é uma personagem multifacetada. E uma coisa, será que pode dar um spoiler aqui? Pode, tá liberado. É o último enquete, vocês não vão reclamar, né? Pelo amor de Deus. Que assim, ela foi estuprada quando ela era mais jovem, antes de conhecer o Frank, acredito. E aí, em um momento posterior, numa cerimônia que o Frank ia condecorar alguns militares, ela reencontrou o estuprador dela, que virou militar, né? Ela ficou muito abalada com aquilo e tal. Então, várias coisas aconteceram. Ela deu uma entrevista coletiva. Ela sempre também sendo questionada de cumprir o papel da mulher certinha. As pessoas, os eleitores querem ver, né? Essa mulher certinha nos padrões. Então, ela foi questionada muito porque não teve filhos com o Frank, né? Porque nunca teve filhos. E aí, nessa entrevista, que ela foi sendo pressionada ali pela entrevistadora, ela admitiu que fez um aborto. Ela realmente tinha abortado porque ela pensava mais na carreira dela, porque ela via que não tinha como ter filhos no momento de campanha do Frank. Enfim, ela fez essa decisão super consciente, né? Mas aí, na hora de expor isso pro público, que ia ficar chocado, estarrecido com uma, sabe, mulher de algum político que assumiu, assim, rede nacional ter abortado, então ela só uniu um ponto com o outro. Ela teve essa calma e essa inteligência de ter dito que abortou por ter sido estuprada, que não foi o caso, na verdade, mas foi o que ela disse, né? Então ela acabou jogando para a nação uma questão de estupro e depois lutando para uma lei ser aprovada, né, para punir os estupradores militares, né, uma coisa assim. E fez uma coisa boa, uma coisa corajosa, mas ao mesmo tempo aquela coisa, né, os fins justificam os meios, porque ela não exatamente abortou do filho do estuprador, né? Então ela tem esse, ela não é exatamente ética, mas ela sabe o que tá fazendo. E eu acho que apesar dela ser manipuladora, ela também é autêntica. Ela faz isso de uma forma que ela não tá fingindo ser outra pessoa, assim. Por exemplo, nessa questão que você falou do aborto, do estupro que ela sofreu, teria sido mais fácil ela negar tudo. É verdade. Meu nome é Patrícia Guedes, eu sou arquiteta de Brasília. Eu escrevo para blogueiras feministas e eu falo basicamente sobre a interseccionalidade entre feminismo e deficiência. Então, a personagem que eu escolhi para falar a respeito é a Katniss Everdeen, da trilogia Jogos Vorazes, da Suzanne Collins. Eu escolhi a Katniss porque ela é muito foda, assim, ela é demais. E primeiro que eu acho que ela foge de todos os estereótipos que a gente vê de representação de mulheres na cultura pop. Ela consegue. A Suzanne Collins, além de ser uma personagem construída por uma mulher, isso é uma coisa que a gente tem que destacar, ela constrói uma personagem muito multifacetada. Ela não é aquela mocinha passiva, pacífica. Ela não é boazinha. Ela é muito humana, assim. Ela é muito parecida com uma pessoa que você pode conhecer. Ela age muito movida pelo sentimento, mas ela também age movida pela racionalidade. Ou seja, ela mata para comer se for preciso. Ela enfrenta o perigo que for para defender as pessoas que estão próximas a ela. Ela não mede esforços para conseguir alcançar os objetivos que ela tem em mente. E isso eu acho muito legal, porque as mulheres muito frequentemente são retratadas como se elas não tivessem uma parte racional. E a Katniss, ela tem isso muito, muito claro no desenrolar da história. Fora isso, eu acho muito legal que a história seja narrada por essa mulher, né? A gente conhece a história inteira do ponto de vista dela. Então você tem um protagonismo de uma mulher numa história, a ponto dela poder contar a história, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Isso é muito raro de acontecer nos filmes, e nos livros e nas tramas. Ela também é muito interessante pelo fato de representar minorias que muito frequentemente não são representadas. Então, a Katniss não é uma menina de pele clarinha, como foi colocado no filme, né? Apesar da Jennifer Lawrence ser uma excelente atriz, eu acho que a escolha dela pode ter sido uma falha nesse sentido, porque a cor da pele faz diferença na trama do livro. Isso era um ponto importante, né? Quem é branco não vive nos distritos, vive na capital. Então, eu acho que, mas assim, pela atuação da Jennifer Lawrence, talvez tenha valido a pena. Ela também se relaciona com um cara que mais tarde apresenta uma deficiência, que é um ponto que acontece no livro, mas, de novo, o filme cortou essa parte. Então, também, isso eu considero uma falha grave, né? Isso tinha que ter aparecido, porque faz muita diferença. Pra mim, fez muita diferença ter esse tipo de representatividade no personagem. Eu também gosto muito, porque na história, a Katniss, ela subverte um pouco esses papéis de gênero que são tão comuns nas histórias, nas tramas que a gente vê por aí, né? Geralmente os homens são os racionais, os que dominam a situação, e as mulheres são as sentimentais, as que são emocionais, que são incapazes de raciocinar. Ela subverte muito isso, assim, no livro eu acho que é muito... Isso pra mim foi muito marcante, sabe? Dela ter a situação na mão, ela ter atitudes bem racionais mesmo, e os homens que se relacionam com ela é que eram levados pela emoção ou pelo sentimento de estar ali com ela e tudo mais. Isso pra mim foi muito representativo também. Eu achei muito interessante. Finalizando, assim, pra arrematar essa questão, eu acho que ela sintetiza tudo que o feminismo busca que a gente consiga atribuir às mulheres, que é a questão da força, da coragem, né? Tudo isso que a gente busca eliminar de estereótipos femininos que existem na sociedade, a Katniss, ela consegue representar bem, né? E tudo que a sociedade imagina que poderia, sei lá, acontecer com uma mulher, de e ela vai ser racional, vai ficar masculina, ela vai ser forte, vai ficar masculina, não tem nada a ver. Ela vira uma mulher com mais qualidades, só isso. Eu acho que ela personifica muito bem essa mudança de paradigma, sabe? Eu achei que a Suzanne Collins, ela foi muito feliz desenhando todos esses personagens tão, tão humanos, tão, apesar de tão diferentes do que a gente encontra por aí, eles ao mesmo tempo são muito críveis e eles são muito possíveis. Eu queria muito ver outros personagens como a Katniss em outras histórias. Bom, a minha próxima personagem seria a Dana Scully de Arquivo X. Eu adoro Arquivo X, eu tenho as temporadas aqui em casa. Eu adoro a dinâmica do Mulder e da Scully. É muito interessante porque eles subverteram os estereótipos, né? Porque sempre se tem aquela ideia de que o homem é mais racional e a mulher é mais influenciável, né? Uhum. E o legal dos dois é que eles contrariam essa regra. A Scully, ela é totalmente cética. E ela questiona até mesmo as coisas que ela vê com os próprios olhos dela. Ela tem que ter uma certeza, assim, do que ela está vendo. De que o que ela está vendo é real, sabe? Uhum. A coisa que eu mais amo nessa personagem é exatamente esse ceticismo dela e essa paixão pela ciência e a busca dela pela verdade também. Porque se fala muito no Mulder, se lembra muito daquela frase, né? A verdade está lá fora. Uhum. Mas a Scully também sempre perseguiu a verdade, só que da forma dela, que foi através da ciência. Essa personagem, ela me marcou muito, e eu acho que ela formou um pouco da minha visão sobre o mundo também. Eu aprendi, talvez, um pouco com ela a desacreditar mais do que acreditar, e eu acho que isso, às vezes, é muito importante. E falta isso, eu acho, muitas vezes, nos nossos debates de questões feministas, né, que esbarram muito em fundamentalismo, em questões religiosas. Então falta esse pragmatismo na nossa sociedade. E uma outra coisa também é que, apesar dela ser uma cientista, né, uma nerd, assim, de carteirinha, ela também é durona, sabe? Ela não tem medo de pegar uma arma e sair correndo atrás do cara. Então eu admiro muito essa personagem por essa força que ela tem, sabe? De questionar as coisas. Outro personagem que eu gosto muito, que é de outro seriado que eu estou acompanhando, mas é a Peggy Olson, que é do seriado Mad Men. É um seriado sobre publicidade nos anos 60, né, que era uma época escrotíssima para as mulheres, né, a gente sabe muito bem, ainda mais nos Estados Unidos, aquela coisa do American Way of Life, das famíliazinhas felizes. E ainda numa área que também é muito dominada por homens até hoje, que é a publicidade. O seriado, o protagonista, na verdade, é o Don Draper, né, que é o gênio, criativão, redator, super foda da agência. E a Peggy Olson, ela foi crescendo, né, durante as temporadas. Ela surgiu na série como a nova secretária da agência, né, onde o Don Draper trabalha. E ela tem um talento, sabe, e tem uma ambição também, que é compatível com esse meio dos negócios, de trabalho em agência. Agora não lembro se foi na primeira ou na segunda temporada que ela conseguiu um trabalho de redatora na agência, ou seja, ela foi promovida. Então, a partir dali, a gente vê uma jornada dela de ascensão numa carreira dominada por homens. E eu acho isso muito digno, assim, de nota, né? E essa jornada de ascensão dela é inspiradora justamente não porque ela tira de letra e faz tudo muito fácil, mas justamente porque é difícil. Porque a cada passo que ela dá, toda esquina que ela avança, tem alguém apontando o dedo pra ela e tentando colocá-la no lugar dela, né? Então ela enfrenta muitas dificuldades, sabe? Ela chora, se descabela, acontece mil coisas, sabe? O que eu admiro na Leslie Knope, eu já acho que é um grande problema da Peggy. Porque ela se importa demais, sabe, com o trabalho dela. Só que ela se prejudica muito por causa disso. E eu acho que ela é inspiradora por conta dessa persistência nessa jornada de ascensão dela na carreira. Um personagem que marcou muito, assim, seria a Morgana, da série Brumas de Avalon, escrito pela Marion Zimmer Bradley em 1979. A Morgana, como todo mundo sabe, é uma personagem clássica das histórias do Rei Arthur, né? E muitas vezes ela é vista como a vilã da história. Todas essas histórias do Rei Arthur, que vieram em vários autores e tal, sempre foram vistas sob o ponto de vista masculino. E a grande diferença de Brumas de Avalon é exatamente essa, porque ela é contada sob o ponto de vista de algumas das mulheres da trama, e em especial a Morgana. Isso em si já é muito importante, porque as mulheres são completamente desconsideradas na história política do mundo. E, no entanto, nesse livro elas são o centro político-religioso desse universo. São elas que estão tomando as decisões, no final das contas. São elas que estão traçando o destino daquele mundo, né? daquele momento da Bretanha. Elas são tipo um clero? Não, são várias mulheres diferentes. Tem a Morgana, eu acho que a mãe dela chega a ser um dos pontos de vista também, a Igraine. Tem a Morgause, que é a tia dela. E tem a Guinevere, que é a esposa do Arthur. Não necessariamente elas são todas da religião pagã, né? A história só vai mudando de ponto de vista. Né? Quando a Morgana tá contando a história é sempre mais interessante. São os melhores capítulos. E quando passa pra Guinevere, por exemplo, a história já fica mais maçante. Porque elas duas, elas têm essa rivalidade, né? Tem esse conflito ideológico, porque a Morgana, ela representa o paganismo. E a Guinevere tá na outra ponta, representando o cristianismo que tava crescendo na Bretanha naquele momento. Depois que eu fiz essa digressão toda... A Morgana, ela é uma sacerdotisa da deusa, treinada para substituir a Viviane, que é a Senhora do Lago. O que eu acho legal, assim, na Morgana, é que a gente vê ela criancinha, né? E ao longo da história dela, ela é usada de diversas formas pela Viviane, que é a Senhora do Lago, né? Mas ela não é usada, assim, com um propósito mal, com um propósito ruim. A Senhora do Lago, ela tem uma relação até de uma certa proteção com a Morgana, né? Tinha esse lado do destino que ela era obrigada a seguir, de ser a nova Senhora do Lago, de ser a melhor sacerdotisa. E ela consegue, mesmo diante de toda essa proteção, ela tem uma personalidade tão autêntica, tão forte, que ela consegue traçar o próprio destino dela. Ela consegue encontrar, ao longo dos livros, uma forma individual dela viver essa religião dela, né? Dela viver esse paganismo. Inclusive abdicando de ser a sacerdotisa, né? A sacerdotisa que ia substituir a Viviane. Eu considero muito essa personagem, eu gosto muito dela, porque ela é muito rara na literatura, sabe? Ela não é exatamente uma heroína. Ela tem esse lado que é egoísta também, que, sei lá, se adapta às diversas situações, sabe? Ela tem que lidar com frustrações, com raiva, com inveja, com ciúmes. Que nem todo mundo. De certa forma, isso humanizou uma personagem que costumava ser demonizada, costumava ser vilanizada. Assim, ela tem um espacinho no meu coração por isso, por ser essa personagem tão forte, assertiva, sabe? De conseguir se desvencilhar de forças que pareciam maiores do que ela. E de ter um papel fundamental na história da Bretanha. Olá a todos os ouvintes do We Can Cast It. Eu sou a Laís Rangel, sou jornalista e escrevo nos blogs O Mundo em Lentes Roxas e Apaixonados por Séries. A personagem que mais me marcou foi a Elphaba, do musical Wicked. Pra quem não conhece, o musical e o livro em que ele foi inspirado contam uma outra versão sobre a história das bruxas de O Mágico de Oz, com uma visão muito mais humanizada sobre a famosa bruxa má do Oeste, aquela verde, que no caso é a Elphaba. Bom, a Elphaba é uma personagem que me inspira porque a vida inteira ela lutou para encontrar o lugar dela no mundo. E apesar de enfrentar todo dia a rejeição do pai, a vergonha da irmã e o preconceito do mundo todo por causa da cor da pele dela, ela ainda fazia questão de lutar pelos mais fracos, que no caso eram os animais que estavam sendo silenciados em Oz. Ou seja, ela era uma ativista também. Muita coisa ruim aconteceu na vida dela, mas ela sempre acreditou no potencial que ela tinha, ela aprendeu a controlar os próprios poderes e não aceitou em nenhum momento se curvar para aquilo que ela achava errado. A Elphaba preferiu, até o fim, ser vista com maus olhos pela sociedade, mas manter os próprios ideais, se manter no caminho que ela considerava justo. Ela teve a oportunidade de ser bem vista, de ter uma vida glamourosa com o mágico, mas ela rejeita ser corrompida. Ela decide fazer o que é certo e ponto final, não importam as consequências disso. Defying Gravity, que é o grande solo dela no musical, é assim um hino de empoderamento feminino, de autoaceitação, de encorajamento. Ali, naquele momento, ela decide que vai tomar as rédeas do próprio destino e não há autoridade que vá fazer ela parar. E eu adotei essa música como trilha sonora da minha vida, assim, pra sempre. A Elphaba me marcou pela humanidade, pelo ativismo, pela força e pela amizade que ela construiu com a Glinda. No caso, é a bruxa boa do norte. As duas juntas são uma prova de que mulheres, por mais diferentes que sejam, são muito mais fortes unidas. E a mensagem que personagens como ela passam é muito importante. Bom, eu não sei se a Elphaba me mudou para melhor, mas porque eu a conheci, eu mudei para sempre. A próxima personagem é a Viúva Negra, né? Que é também tá ali no meu pedestal de personagens favoritas, que a gente passou a conhecer mais depois dos filmes do Avengers, né? Mas eu gostava já da Viúva Negra antes de ser modinha, já deixo avisado. Ela é uma espiã, né? Ela também tem esse quê de anti-heroína, né? Na verdade, ela surgiu como uma vilã. Eu acho que foi na década de 60 que ela foi criada com uma roupa simplesmente ridícula, mas ela foi evoluindo como uma espiã que faz o trabalho sujo, vamos dizer assim. Por mais que ela já tenha integrado os Vingadores, né? Ela também ela não é muito de ficar em equipe, não. Ela é mais assim, solitária. Então, mesmo ela fazendo trabalhos freelancer, vamos dizer, pra SHIELD, ela faz o trabalho sujo. Os bastidores ali das crises internacionais, também ela tá ali por trás. Né? Ela é russa, ela começou a carreira dela na KGB, aqueles quadrinhos, época da Guerra Fria, que sempre tinha esse conflito entre heróis americanos e os vilões da Rússia. Então, por isso que ela se posiciona aí como não uma heroína, né? Uhum. O que é legal dela... Primeiro que ela é super foda, assim, ela é super extrema naquilo que ela faz, né? Na questão da manipulação, na inteligência, né? Na parte racional, lógica, na parte física também, dos atributos físicos. A Marvel, esse soro do super soldado tá orbitando ele em todas as histórias, né? Todo mundo já fez uma versão do soro do super soldado, injetou em si, deu certo, não deu certo... A Viúva Negra teria sido injetada com uma versão do soro do super soldado mais light, vamos dizer assim, que melhorou os atributos, a força, velocidade, essas coisas todas dela, né? Por isso que ela seria uma exímia lutadora e também que meio que retarda o envelhecimento dela. E ela é meio que o Batman, sabe? Porque ela não tem lá os superpoderes, né? Como os outros que têm superpoderes mais fantásticos e tal, ela meio que tem que se garantir nas armas, na tecnologia, né, no raciocínio, né, então ela é meio que um Batman nesse quesito também por gostar de roupas pretas, e por ser super sisuda, sabe, ela é séria e má, não é como as outras personagens que fazem gracinhas e tal, que são simpáticas, não. Mas a história que eu mais gosto dela, que foi inclusive escrito por uma mulher, que se chama a história Itsy Bitsy Spider, que é uma história que ela já é mais velha, né? Ela já tá meio que se aposentando, sabe? E ela recebeu uma missão pra interceptar umas toxinas que foram mandadas... É tipo também o soro do super soldado, né? Que foi mandada por ente médio que tinha o poder de deixar os soldados super fortes e entrar em um frenesi que matava todo mundo. E essa história... É muito legal, não só pelo roteiro super bem construído, mas é porque ela se depara com a nova Viúva Negra, né? Que é a Yelena Belova, que ela é tudo melhor, sabe? Ela é mais rápida, mais inteligente, e ela também foi designada para a mesma missão. Então, é interessante esse conflito das duas. Então, naquela história, transpareceu para mim uma Viúva Negra humana, sabe? Que tem as suas limitações, que não é a melhor de todas, sabe? Tem uma outra mais jovem... que é melhor, que tá superando os números dela, sabe? Os recordes dela na Academia Vermelha lá de espiãs. Essa construção que a Devin Grayson conseguiu nessa história, que eu achei fantástica pra personagem. Foi ali que eu me apaixonei mais pela personagem, né? Não só por ela ser foda e imbatível, mas porque ela é, sabe? Como todas nós, derrotável. Agora eu vou falar de duas personagens ao mesmo tempo, porque seria difícil falar separadamente. Que são a Buffy e a Willow do seriado Buffy e a Caça-Vampiros. Eu resolvi falar dessas duas personagens juntas porque, embora o nome da série seja Buffy, a personagem mais poderosa acaba se tornando a Willow. Né, eu fui apresentada a essa série por um ex-namorado. Pra alguma coisa tem que servir, né, gente? Assim, é até legal falar isso porque Buffy é uma série protagonizada por uma mulher. Uma mulher meio patricinha, assim, sabe? A Buffy, no começo da série, ela era bem mimada, assim. Sabe aquele estereótipo da líder de torcida? Aham. Uhum. Dava um pouco. E ela conseguiu ter esse fandom que é muito grande e que não é apenas feminino, né? Os homens também amam essa série. Então, eles também se sentem inspirados por essa personagem. E isso é muito raro, né? Então, acho que vale a pena mencionar que quem me apresentou essa série foi um homem. Olha só. Chegou a ter um filme da Buffy? Antes de ter a série, teve esse filme maluco aí da Buffy, né? Que era um filme bem tosco, assim, bem trash, muito trash mesmo. Mas que foi a forma que encontraram de fazer as pessoas entenderem um pouco melhor o projeto do Joss Whedon, né, pra Buffy. Foi uma espécie de abrir portas, né, pra ele. Uhum. A série, e assim, e aí sim começar esse trabalho mais sério com a personagem da Buffy. O filme, ele serve meio que como um background da história da personagem, né? No final do filme, ela meio que bota fogo num ginásio que tava cheio de vampiros. Sim, eu lembro. Acho que eu lembro mais do filme do que do seriado. Então, quando a série começa, já começa com a Buffy se mudando pra Sunnydale com a mãe dela. A gente sabe, né, que ela tá se mudando de cidade porque a mãe se separou do pai dela e porque a Buffy foi expulsa do colégio que ela estudava por ter colocado fogo no ginásio. Né? Então, elas estão mudando pra cidade pra ter um novo começo, né? Nessa cidadezinha que chama Sunnydale, que por acaso é a cidade onde fica a Boca do Inferno. Bem localizado, né, esse lugar. Ela vai estudar em Sunnydale High, que é a escola que fica em cima da Boca do Inferno. Nossa! Ela era uma adolescente bem naquele estereótipo, sabe? Loura, desejada, queria entrar pra torcida. E aí um dia um cara aparece com boas notícias pra ela, que ele fala pra ela que cada geração tem uma caça-vampiros, né? Sempre que uma caça-vampiros morre, o poder é, digamos, recomeçado em outra pessoa. Uma pessoa que já vive, né? Uma adolescente. A caça-vampiros anterior morreu e o poder apareceu nela. E ela foi escolhida pra proteger o mundo da ameaça dos vampiros, que vivem secretamente na nossa sociedade. E ela vê o mundo dela desmoronar, né? Ela vai se reconstruindo, assim, como pessoa. Quando ela chega em Sunnydale, ela conhece a Willow. E a Willow, ela é tipo o oposto da Buffy, assim. Ela é bem nerd, sabe? Ela fala de um jeito meio engraçado, meio devagar. Se veste bem menininha. Sabe, assim, muito improvável entre as duas, mas, assim, ao mesmo tempo, muito sólida. Elas passam ao longo da série por todo tipo de situação juntas, sabe? Assim, desde a Willow se apaixonar pelo carinha, que era afim da Buffy, até a morte da mãe da Buffy, que foi muito traumática, a morte da namorada da Willow. Então, assim, são muitas coisas que acontecem na vida das duas que poderia ter distanciado elas, mas, na verdade, aproximou. Criou um laço mais firme, mais forte, sabe? E é legal porque as duas evoluem muito. A Buffy deixa de ser essa patricinha do começo da série e se torna uma personagem proativa, uma heroína que tá sempre lá, que é, sabe, abnegada, que bota os outros sempre na frente dela, da própria existência dela, assim, da vida dela. E a Willow, depois de algumas temporadas, ela começa a praticar magia. E nessa série, a magia, ela é como se fosse uma droga. Então, você começa a ter a necessidade de praticar mais e mais e mais, e a Willow vai se envolvendo com magia negra. Acaba que chega num momento em que uma só uma pode destruir a outra, sabe? Então, assim, é muito doloroso ver essas duas personagens que cresceram ao longo da série inteira juntas se tornarem inimigas. Porque a Willow fica sem controle das ações dela, sabe? É como se ela tivesse perdido a consciência humana dela. E isso bota uma contra a outra, mas o que salva o mundo, na verdade, é exatamente esse amor que existe entre as duas, sabe? O que essas personagens trouxeram pra mim, além da imagem marcante, de que as duas pessoas mais poderosas no mundo, talvez, e mais complexas da série, são duas mulheres, né? Também é o fato de que essas duas mulheres, elas se amam muito. Acho que é a relação mais verdadeira. Vou falar da Crazy Eyes, da série Orange is the New Black, que é a minha personagem favorita do seriado. E isso é muito foda de chegar a uma favorita, porque a série tem várias mulheres incríveis, maravilhosas, e cada episódio uma delas ganha mais profundidade, você ganha mais um motivo pra ver algo, né, na história daquela pessoa, que você vai admirá-la, sabe, que você vai entender as motivações dela. Então, a Crazy Eyes, eu choro praticamente em todas as cenas da Crazy Eyes. Ela é a Suzanne, na verdade, Suzanne Warren, que é uma presidiária. A série se passa numa penitenciária feminina nos Estados Unidos, que é protagonizada, na verdade, pela Piper Chapman, que é uma mocinha certinha, branquinha, que vai pagar por crimes de seu passado. Eu acho que ela vai ficar só alguns meses lá, né? E aí ela se depara com um pessoal meio barra pesada na prisão, né? Sei lá, começa a se meter em intrigas. E a chamada Crazy Eyes, que é uma personagem meio, à primeira vista, completamente doida. Então, quando ela se apaixona, né, pela Piper, e a Piper fica meio desesperada, porque, meu Deus, essa mulher doida agora quer grudar em mim, não quero, sabe? E ela se sente ameaçada, né? E aí a gente é apresentada a esse estereótipo, né, da Crazy Eyes como aquela mulher mais completamente doida, descontrolada, que vai ser usada ali pra aporrinhar a protagonista. Mas no desenvolvimento da série, isso já na primeira temporada, isso se quebra, assim, diante dos seus olhos, quando você é apresentado uma outra faceta dessa pessoa, que agora na segunda temporada, ela, inclusive, acho que tá ganhando mais destaque ainda. Uhum. Que, cara, e uma cena que marcou muito é quando a Piper, acho que foi a Piper, né, que ela de madrugada foi no banheiro e tava a Crazy Eyes esfregando o banheiro, né, tipo sozinha, todo mundo dormindo, porque ela falava que isso ajuda a organizar a mente dela, né, de esfregar no sentido horário, anti-horário, não sei o quê. E, cara, desde então eu vejo a Crazy Eyes com outros olhos, sabe? Eu vejo ela como uma pessoa completamente com uma capacidade mental muito além do que a gente consegue imaginar ou julgar, assim, à primeira vista, né? Mas eu acho que ela tem muito mais domínio e entendimento das coisas do que as outras ali, né? Ela tá meio ali com uma coisa de Mestre Yoda, sabe? De entender mais as coisas, né? Já que a gente foi apresentado ao passado dela, está se aproximando mais dessa personagem, acho que a gente consegue entrar mais na mente dela também. Entender como que ela vê as coisas. Então, a principal lição que a Crazy Eyes Suzanne me passou foi de não subestimar as outras pessoas, porque se num primeiro momento eu achava que ela era só uma doida qualquer, o tanto de coisa que eu já aprendi, o tanto de coisa que eu já chorei nessa série com esta mulher, sabe, ela é muito além do que pode se pensar à primeira vista. A minha próxima personagem é uma personagem que talvez não seja tão conhecida, que é a Miss Sally, do filme A Cor Púrpura. Esse filme, A Cor Púrpura, ele é baseado no romance de 1982 da Alice Walker. E o filme é um filme dirigido pelo Steven Spielberg. E o filme é sensacional, gente. Se você não assistiu ainda, pode parar esse podcast e vai assistir, porque é prioridade. É um filme maravilhoso, Ele se passa no ano de 1906, no sul dos Estados Unidos, e conta a história da Sally, que começa o filme como uma adolescente negra. Né? Essa personagem é interpretada pela Whoopi Goldberg, maravilhosa. Eu vou contar pra vocês só a cena inicial do filme. Eu sei que eu vou estragar uma das melhores cenas do cinema, mas eu vou contar mesmo assim. Porque é sensacional. Você vê um campo com um mato bem alto, assim, e duas meninas negras brincando nesse campo de mato alto. Né? Você vê elas sorrindo, caminhando pelo campo, correndo uma atrás da outra. E aí, de repente, elas ultrapassam esse pedaço de campo de mato alto e chegam num vazio, numa clareira, no meio da mata. E aí você vê que uma das meninas tá grávida. E elas têm, tipo, sabe, 12, 14 anos, são bem novas. Essa menina que tá grávida é a Michelle, né? Ela era estuprada pelo pai. E tudo que ela ama é tirado dela, assim. Ela teve dois filhos do pai. O pai dela levou as crianças logo depois do parto. E deu as crianças pra alguém que ela não sabe quem é. E a pessoa que ela mais ama no mundo é a irmã dela. Ela é afastada da irmã dela. O pai dela dá ela em casamento para um homem que tratava ela como esposa, mas também como escrava. Então ela tem uma vida que é muito difícil, assim, uma vida impossível de você, sabe, visualizar uma pessoa levando aquela vida. Uma vida muito sofrida. É uma história que tinha tudo para ser uma história, uma tragédia, né? Uma história depressiva, uma história deprimente. Mas o que é lindíssimo nessa história é a forma como essa mulher agredida, essa mulher desempoderada, ela se levanta aos poucos, né, ao longo da vida, e vai tomando as rédeas da vida dela de volta, sabe? Nossa, só de falar, já tô com os olhos meio marejados de água. Assim. Que foda. Eu acho que talvez esse seja um dos filmes mais feministas que eu já vi na minha vida. Eu assisti muito antes de me tornar feminista. É impossível não se sentir tocado por essa personagem, sabe? Pela luta dela, porque é uma personagem muito maravilhosa. Quando ela tá casada lá com o cara, que humilhava ela de várias formas, sabe? Ele levou a amante pra dentro de casa. No filme, você vê que a melhor amiga dela é a amante do marido, sabe? Você vê também essa lição da sororidade sendo aplicada entre as mulheres ali daquela comunidade, as mulheres negras daquela comunidade. E vale falar também que é um filme de elenco quase que inteiramente negro, né? O que é muito raro no cinema, muito raro mesmo. Enfim, é um filme maravilhoso, eu recomendo que todo mundo assista com uma caixinha de lenço do lado. Vou providenciar o meu, certamente. Olá! Meu nome é Flávia Simas, eu escrevo para o Ativismo Sofá e mais recentemente eu tenho um blog chamado Afrolatina, em que eu escrevo em inglês, então eu tenho me dedicado a essas duas causas. Bom, a personagem que mais me marcou, né, foi a Celie, do livro A Cor Púrpura. Eles falam Silly, né? No filme eles chamaram de Silly, mas eu gosto de falar Celie porque eu acho mais apropriado do que Silly, que parece mesmo, tá chamando ela de boba, o que é sintomático, né? Mas enfim, eu gosto muito dela. Eu acho que por ela ser mulher, por ela ser pobre e negra, a identificação já foi imediata pra mim. Essas três características colocam ela na base, né, da hierarquia do mundo. Então, assim, em qualquer lugar do mundo que você for, a mulher ela já tá numa posição de, né, desfavorável com relação aos homens, e quando você considera que a mulher é pobre e negra, isso ainda ainda piora a situação dela, né? Eu gosto da forma como a personagem ela cresce ao longo do livro. Ela é bem frágil e ela, ao mesmo tempo, ela é bem forte, né? E eu gosto disso, dessa questão dela ser muito realista, né? Ela é descrita de uma forma muito, muito realista. E ela encara a vida dela de uma forma muito realista, né? Ela encara a vida como um ato de sobrevivência, nada além disso. O que é muito triste, mas eu me identifico bastante. Eu me identifico também com a doçura da Celie, com a forma com que ela nunca deixa de acreditar no amor. Eu não sei se isso é um comportamento feminista, né? Porque acaba deixando ela numa posição de vulnerabilidade, realmente quando a gente lê o livro, a gente vê o tanto que ela é uma pessoa vulnerável, né? Mas com esses três elementos, assim, não é nem disso. Os três elementos que ela tem nela, que é ser mulher pobre e negra, já a colocam mesmo numa condição bem vulnerável. Mas, enfim, é um fator que se aproximou, que me fez com que eu me identificasse com ela, né? E ela ama uma outra personagem. Na verdade, ela ama uma personagem, ela tem um amor platônico por uma outra mulher, mas ela acaba tendo esse amor real mesmo com a Shug. E uma das características que eu acho mais tocante é a capacidade que ela teve de amar, né, incondicionalmente. E também a forma com que ela aprende com as pessoas, né? Com a Shug, ela aprendeu sobre o amor próprio, né, sobre se tornar mais independente. E eu acho que é isso que a torna feminista, eu acho que é a forma como ela aprende, né, como mulher e com outra mulher também, a se amar mais, e isso com certeza tá, assim, reflete em grande parte, né, reflete a minha vida. Pra mim, eu acho que a maior lição que fica é de que ela é uma pessoa muito resiliente, né, a questão do reinventar-se, né. A Celi, pra mim, ela é uma grande vítima do sistema, e o sistema é bem perverso, e ela também acaba se tornando um agente de mudanças, né? Então ela, ao mesmo tempo que ela é vítima, ela não fica só naquele papel de vítima, né? Ela é uma vítima que se constrói ao longo da obra, e ela é uma vítima que ela se torna uma verdadeira guerreira e uma verdadeira protagonista. Eu acho que é um dos livros mais marcantes que eu já li, e eu recomendo para todo mundo. O livro e o filme, embora o livro a gente sempre recomende mais que o filme. Bom, é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Eu desejo muita sorte para vocês e um grande, grande beijo. Tchau! Bem, eu queria trazer agora outra heroína dos cinemas, que é a Ellen Ripley, né, interpretada pela Sigourney Weaver, dos filmes do Alien. O primeiro filme é de 79, né, então você já pense no quanto foi revolucionário. É um filme de ficção científica e terror protagonizado por uma mulher. E uma mulher durona, né? Uma mulher pé na porta, sabe? Que é a Ellen Ripley, que ela é uma oficial. Ela é da tripulação ali de uma nave espacial. Ela é uma das maiores referências de personagens de ficção científica. O interessante dessa personagem é que, na verdade, ele foi escrito para ser um homem. Então, eu não sei exatamente por que eles decidiram não fazer homem. Eu acho que eles... Uma coisa que eu li sobre é que eles decidiram escrever o personagem neutro pra, na hora do elenco, decidir quem faria o papel. E acabou que Sigourney Weaver mandou benzaço, né? Acho que talvez por esse mesmo motivo, né, dela ter sido pensada originalmente como homem ou neutro, ela quebra totalmente o estereótipo que estava se acostumada a ver, né, de filmes de ficção científica, da mulher como a gatinha do espaço, a que precisa ser salva, a que vai fazer cagada e vai morrer, sabe? Ela quebrou completamente esse padrão, né, de não ser a que precisa ser salva, de, sabe, lidar com uma ameaça que mata todo mundo da nave. Isso aí já não é spoiler, né? Pelo amor de Deus, que o filme é de 79. E ela consegue sobreviver, ela consegue sair dessa. E apesar dela ser durona, ela tem também as suas limitações, ela tem medo e ela tem uma sensibilidade também, né? O medo dela fica evidente o filme inteiro, né? Tanto é que você teme pela personagem. Eu acho que uma coisa muito legal de Alien, que eu não vejo muito, nos filmes que eu vejo de ação hoje em dia, é isso, de você temer pelo personagem, de você torcer por ele, sabe? Eu sinto que a Ripley, ela consegue passar isso pra gente, né? Ela é tão humana, ela é tão identificável, que a gente consegue se sentir um pouco na pele dela também, né? E sentir medo por ela também. É inevitável traçar um paralelo com a protagonista de Gravidade, porque aquele medo, aquele desespero, aquele pavor dela naquela situação jogam a gente nessa tensão também. De não saber o que vai acontecer, será que, meu Deus, será que ela vai sobreviver? A gente realmente consegue encarnar na personagem. Acho que é difícil para uma pessoa que assiste Alien e não se sente preso naquele universo. E eu revi ele recentemente, acho que no ano passado. E, cara, o filme me prendeu de uma forma, sabe? Assim, surpreendente, por ser um filme tão antigo. Mas, olha, um filme que não envelheceu. Sim, agora a Sibila, que escreve sobre ficção científica pro blog Momento Saga, também vai falar qual é a personagem mais marcante pra ela. Vai daí, Sibila! Weekend Cast terminou e eu choro copiosamente desde que isso foi anunciado. Sniff, sniff. Mas, atendendo ao pedido tanto da Gisele quanto da Aline sobre personagens da ficção que nos inspiraram e nos empoderaram, acho que todo mundo tem alguma grande personagem aí na memória. E pra mim, com certeza, foi Ellen Ripley, da franquia Alien, desde Alien, o Oitavo Passageiro, até o quarto filme, que não é tão bom, mas faz parte da franquia. Eu acho que Ripley é um exemplo, assim, de mulher completa. Porque, não, assim, não só de mulher completa, um grande ser humano que inspira tanto homens quanto mulheres, mas principalmente mulheres. Até a época em que o Ridley Scott fez Alien, o Oitavo Passageiro, era muito difícil a gente ter mulheres em posições de destaque, especialmente na ficção científica. Isso era muito difícil. Geralmente, tirando Star Trek, né? Mas geralmente as mulheres eram apenas bibelôs espaciais, com mini saia, sendo salvas pelo herói. Ripley não. Ripley, desde o começo do filme, ela se mostra decidida, ela é oficial de voo, ela lida com problemas internos, ela luta com o alien, ela salva o gato, né? Acho que não parece, mas é um ato muito humano dela, de sair pela nave atrás do gato. E nos filmes seguintes a gente vê o quanto ela se preocupa com o todo, a ponto de não se preocupar até consigo própria. Ela vive em constante luta, que é mais ou menos o que toda mulher tem que viver, tem que passar todos os dias. É uma luta constante, tendo que se defender dos outros, tendo que se defender de corporações gananciosas, ela tem que se defender de um estupro, né? No terceiro filme ela se defende de uma tentativa de estupro. Ela perde a filha, perde amigos e ainda assim tem que lutar contra um alien babento que se instala no corpo humano como um hospedeiro. Quer dizer, acho que poucas personagens conseguiram fazer tanto pelo público e pela ficção científica quanto Ellen Ripley. E o fato até de termos a atriz Sigourney Weaver fazendo todos os filmes, isso conseguiu manter... Isso conseguiu perpetuar essa vivacidade da Ripley, essa eternidade da Ripley. A Ripley é eterna. A gente vê os filmes dela, vê o quanto ela luta para se manter viva, para manter os outros vivos, para tentar exterminar o alien. E ao mesmo tempo ela não perde aquela humanidade, ela chora, ela se descabela, ela briga, ela bate quando ela precisa. Quer dizer, eu a acho completa. E ela sempre me inspirou. Até mesmo para escrever ficção científica, eu sempre pensava na Ripley. Sempre imaginava, nossa, o que a Ripley vai fazer em tal situação? Ou eu mesma, em algum momento, já pensei, nossa, o que a Ripley faria no meu lugar? Então, quer dizer, ela realmente se apoderou, vamos dizer, desse imaginário de personagens valentes, personagens destemidos. E o principal, uma mulher que não precisa... de um príncipe, de um cavaleiro, de um piloto, de um soldado para salvá-la, né? No segundo filme isso fica bem claro quando ela salva o último fuzileiro que sobra e ainda desce no ninho dos aliens para resgatar a Newt, que é a menininha que sobreviveu da colônia. Quer dizer, você tem que ser uma pessoa incrível para fazer tudo isso e ainda conseguir sair viva de um lugar. Então, é isso. Ellen Ripley é a minha favorita. Quero agradecer ao Weekend Cast, que sempre trouxe temas tão legais, sempre animou tanto a audiência, sempre foi tão inovadora. Eu fico realmente muito triste. Triste mesmo. Beijo, beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Eu e a Aline, agora a gente vai falar em conjunto de algumas personagens que nos inspiram, que nós gostamos muito. E a primeira da nossa lista é a Hermione, né? A Hermione, eu acho que ela é uma personagem que inspira todo mundo, assim, né? E é legal porque ela é uma menina, né? Ela começa com 11 anos de idade, né? No primeiro Harry Potter. E até no primeiro Harry Potter, eu não me sentia tão inspirada por ela, porque eu achava que ela era muito chata. Eu achava assim, nossa, essa menina só quer aparecer, só quer ser a bozona. E ela provou que não é isso, sabe? É que ela tem um talento muito grande pra bruxaria, né? Uhum. Uma bruxa muito talentosa. Ela é aquela pessoa que ela tem tanto conhecimento que ela não aguenta quando as pessoas em volta dela não têm aquele conhecimento. Não é que ela precise mostrar pra alguém o conhecimento dela, mas ela quer passar o conhecimento pras pessoas, ela quer passar adiante. Eu não vejo ela... Assim, eu acho que até esse preconceito que eu tinha tem muito a ver com a forma como ela foi representada no cinema no primeiro filme. Mas eu tinha todos os motivos pra me identificar com ela justamente por causa disso. Né? Eu, inclusive, li o livro antes, né? Então, e ela era descrita como, assim, feinha, sabe? Descabelada, cabelo desgrenhado, meio dentucinha. E aí eu já, né, achei massa. E ela ser a nerdzinha, queridinha dos professores, e ser a chatinha, que era justamente o que eu era, né? Então, como não amar essa personagem? Pois é, mas acho que ela também mostrou que ela é mais do que isso, sabe? Quando, por exemplo, o Dobby aparece na história... E o monstro, que são os elfos domésticos que mais aparecem na série, ela questiona o mundo bruxo também. Porque ela vê um aspecto do mundo bruxo que não é bacana, né? Que é tudo tão legal, tem magia em todos os lugares, mas tem escravidão também. E ela é capaz de olhar isso e falar, não, eu não aceito isso. Ela se torna uma militante! Durante o livro, ela se torna uma militante de uma causa social. Tipo, todo mundo vê ela como... Putz, aí ficou ainda mais chata depois disso, sabe? Uhum. E não é isso que acontece na nossa vida, assim, de quem inicia, quem começa no feminismo, começa a ser vista como uma pessoa chata, uma pessoa que todo mundo quer evitar. Exatamente. E eu acho que ela tem um coração muito grande, sabe? Ela é bondosa, ela é justa, ela é honesta, sabe? Ela tem muitas qualidades, assim. Ela fala muito da coragem do Harry, né? Um motivador pra ele. Mas eu acho que ela também é muito corajosa. Porque a Hermione, ela tem muito mais qualidades de protagonista, sabe? Tipo, tanto de conseguir se identificar, de tanto de resolver, de ter soluções, sabe, pros problemas. Ela que vai conduzindo, assim, em vários momentos. Porque o Harry é um tapado, sabe? Às vezes ele não percebe as coisas, ele não tem conhecimento pra saber das coisas. E tudo bem, ele tem lá suas falhas e tal. Mas sei lá, eu nunca consegui me identificar com o Harry tanto quanto eu torcia pela Hermione. Eu até brinco que a Hermione não é a protagonista de Harry Potter. Porque se fosse, ela ia na biblioteca, no primeiro dia de aula, descobria o que eram as Horcruxes. Catando o Voldemort e terminava tudo em um capítulo. É verdade, nossa! Não tinha me dado conta disso. Ia ser muito fácil. Ela é muito proativa, né? Ela vai atrás do conhecimento, ela não fica esperando chegar até ela. E ela é muito, assim, prudente. Eu acho que até equilibra um pouco... com o Harry, porque o Harry parece que é uma pessoa que não pensa, sabe, um segundo além do que ele tá fazendo agora. É verdade. E ela planeja as coisas, ela é uma estrategista também. Oi, meu nome é Thaís Campolina e eu escrevo para o Ativismo de Sofá. Me passaram uma tarefa muito difícil, que era escolher a personagem feminina que mais me influenciou e me... inspirou a ser quem eu sou hoje, e a minha escolha principal, a minha escolha é a Hermione. Os motivos são vários. O principal é que eu estava determinada a escolher uma personagem feminina do livro Harry Potter, porque esse livro marcou a minha infância e adolescência. Porque os livros chegavam no Brasil, eu ia ler, e me deparava com os personagens fazendo o mesmo aniversário que eu, a mesma idade. Isso foi mágico. Cresci junto com os personagens principais do livro. Enfim, agora os principais motivos do porquê eu escolhi a Hermione entre tantas mulheres fodas que tem no livro. Primeiramente, eu posso dizer que ela me mostrou que mulheres podem ser quem elas quiserem. Que ela, o livro todo é capaz, ela é a melhor aluna da escola, ela é inteligente, estudiosa, leitora assídua. muito determinada. O outro motivo é até o motivo que ela é da casa da Grifinória, né? Que ela é uma mulher muito destemida, justa e corajosa. Agora, nesse item, eu posso falar muita coisa dela, porque muito do meu ativismo tem a ver com a influência da Hermione na minha vida, porque a Hermione, ela em vários momentos da saga Harry Potter, se mostra uma pessoa muito empática pelas outras pessoas e também pelas criaturas mágicas não humanas. Tanto é que ela defende bastante os elfos domésticos. Além disso, como ela é nascida de uma família trouxa e não de uma família bruxa, ela sofre preconceito de pessoas como Voldemort, Draco Malfoy e outros. E esse preconceito que ela sofre não apaga, sabe? Ela é uma mulher corajosa, que enfrenta e que... Bom, ela é muito justa. Enfim, acho que Hermione é uma série de características muito positivas para mim. A principal delas é a busca dela pela justiça e a luta dela pelos fracos e oprimidos, e como ela encara o preconceito como algo negativo e que ela enfrenta. Acho que ela é foda. Mas se eu pudesse falar para sempre de todas as personagens que eu queria falar, ia ter um podcast só para mim. Então, até mais. Bem, outra personagem maravilhosa, incrível, da Disney, né, que agora a gente vai falar, ela é a primeira referência de heroína melhor construída da Disney. Porque a história é sobre papéis de gênero. É, se passa na China, e ela é uma moça de família, uma família tradicional, e ela tem toda aquela pressão para arrumar um marido, de cumprir o papel que se espera de uma mulher, né? De usar as roupas adequadas e maquiagem. E porque tem toda aquela questão da mesura e tudo mais. Tá rolando a guerra, né? Com os mongóis, né? No caso. Com os hunos, não? Enfim, já tá rolando a guerra. Todos os homens de todas as famílias são convocados. Mas o pai dela já é velho. Ela fica... sabe, tocada, ela não quer deixar o pai dela ir pra guerra, sabe, nessa condição. Então ela corta os cabelos e se disfarça de homem pra se apresentar pro exército. Porque na família dela, o pai dela era o único homem, né? Se tivesse outro homem, aí poderia ir no lugar. Então ela se disfarça de homem pra poder servir o exército e salvar o pai. E acaba que ela salva o Império da China. Tem uma parte do filme, que é a parte do treinamento, né? Que tem uma música que em português foi traduzida como Homem Ser. Não lembro. Que a música é mais ou menos assim... Homem Ser, seremos rápidos como um rio. Ah, sim, sim, sim, sim. Vai tocando essa música, se chama Homem Ser. Não sei se esse é o nome da música, mas é a mensagem que fica, né? Que você tem que ser homem pra estar ali, você tem que ser homem pra se provar. E vai passando o clipezinho da Mulan e o treinamento dela. E como ela é que se torna o soldado mais forte do batalhão dela. Me parece assim que já é pra gente ver essa contradição, né? Que ela não é homem e ao mesmo tempo ela é a mais forte. Ela também quebra várias vezes os estereótipos da masculinidade, porque eu acho que ela tem uma coisa mais de cooperação, sabe? Uma coisa menos de se provar forte fisicamente e mais intelectualmente. Essas outras qualidades, né? Que acabam tornando ela um soldado melhor, né? E, assim, eu acho que Mulan só peca. No final, acaba rolando aquele lobby do casamento de novo, né? Sim. Mas apesar desses probleminhas, assim, Mulan é um filme que eu acho que todas as... Sabe, se eu tiver uma filha no futuro, vai assistir com certeza, sabe? Porque foi uma heroína que me marcou muito. A nossa próxima personagem é uma queridinha minha e da Aline. Apesar de ser odiada por muitas pessoas. Que é a Sansa Stark, né? My Little Bird. Comecei, como a maioria das pessoas, odiando essa personagem. E hoje eu sou fã, assim, eu gosto muito, muito, muito dela. E eu acho que é muito fácil a gente se identificar e a gente gostar de personagens como a Arya Stark, ou a Brienne. A Daenerys. São personagens que têm uma força mais óbvia, né? Mas eu acho que a Sansa, ela dá um exemplo pra gente de como que realmente era para uma mulher naquele período que está sendo retratado ali naquela sociedade tão patriarcal, né, tão machista, como era perigoso ser mulher naquele momento. E como as mulheres precisavam encontrar caminhos alternativos para escrever sua própria história, né? Nem sempre elas tinham três dragões para ajudar. É verdade. É, e a Sansa, eu acho que ela é muito injustiçada, cara. Tanto pelo destino, né? Eu não vou nem falar pelo George R.R. Martin, porque ele ferra com todos os personagens, então é o que a gente pode esperar dele, porque ela perdeu muita coisa, ela foi destruída, sabe? Não só de perder pessoas que ela gostava, de ter a vida em risco constantemente, quanto ver o sonho que ela tinha, a fantasia que ela tinha de vida perfeita desabar na frente dela. Mas eu acho que ela também é injustiçada pelo público, né, que constantemente chama ela de Sonsa, né, Sonsa Stark. Ah, essa menina é muito chata, ah, ela é muito passiva. Mas, cara, eu acho que a gente tem que olhar com mais atenção essa personagem, porque essa passividade dela, passividade entre aspas, né, porque o que a gente acha ali que ela tá sendo submissa, ela tá, é a forma dela de sobreviver àquele ambiente hostil. Assim, uma coisa que eu admiro muito na Sansa é a capacidade dela de resolver conflitos. E de uma forma única, uma forma que é completamente dela, né? Por exemplo, quando o Joffrey queria assassinar um cavaleiro porque ele tava bêbado, ela, tipo, deu uma risada assim e falou: ah, não, transforma ele num bobo da corte em vez disso, sabe? Vai ser uma humilhação muito maior. E ela conseguiu fazer esse cara, esse maluco que era o Joffrey, sabe? Esse cara tão perverso, tão psicopata, aceitar aquela solução que ela deu pro conflito. Pois ela salvou uma vida, né? Sem precisar erguer uma espada. Exatamente. E ninguém reconhece isso, mas ela foi a pessoa que chegou mais perto de resolver todo o conflito dos Starks com os Lannister. Quando ela negociou com o Joffrey, confissão do Ned Stark. Ela falou: se o meu pai se confessar, você perdoa ele? Você deixa ele vestir o negro, né? Uhum. E aí o Joffrey concordou. E a Cersei concordou. E qualquer Lannister teria concordado. Só que o Joffrey era um maluco psicopata, né? Se ela tivesse negociado com qualquer outro Lannister, assim, que não fosse o Joffrey, se fosse outro Lannister no poder que não o Joffrey, provavelmente o conflito teria se resolvido. É verdade. Ela teve um grande papel ali. E eu acho que da forma como ela faz, ela conseguiu ser mais agente ainda do que, por exemplo, a Arya. Que não pode fazer nada, né? Só fugiu. Até agora, nesse momento da série, a Arya tá só fugindo. Ela tá matando algumas pessoas, mas são pessoas que são... não são relevantes pro jogo ali, né? Jogo político, exatamente. E a Sansa não. A Sansa tava no centro político da história. Ela tava dentro do castelo. E ela tá associada hoje com um dos caras que eu acho que é o cara mais, talvez o mais perigoso de toda a história, que é o Mindinho, né? É verdade. E a inteligência, né, também, porque ela tá usando os papéis de gênero que era imposto sobre ela, né, de ser a boa moça, de ser cordial, pra, a favor dela, né? Ela tava no lugar mais arriscado que ela poderia estar. Se a gente for traçar um paralelo entre ela e a Arya, que tá solta no mundo, enfrentando vários perigos, eu acho que a Sansa ainda tava num lugar ainda mais arriscado do que a Arya. E ela conseguiu sobreviver, né? A gente geralmente associa a força, sei lá, a gente pensa na Brienne, que é toda grandona, fortona e luta pra caramba. Mas e a força da Sansa, sabe? De ver a cabeça do pai numa estaca, sabe? Aquilo é muito forte. Mesmo assim, ela engolir aquilo ali pra seguir em frente e conseguir se salvar e salvar aquelas pessoas que ela ama da melhor forma possível. Cara, isso é de uma força admirável. É, dela não se entregar ali, né? De não se virar contra o Joffrey naquele momento, porque teria sido a morte dela também. Ela tem essa percepção de que ela estava em perigo e que ela precisava mover as peças dela com muito cuidado. Eu acho que agora que ela tá longe dos Lannisters, eu acho que ela tem potencial para crescer muito como personagem. Eu acho que muitos dos ataques que a Sansa sofre são diretamente ligados à misoginia, porque ela tá muito inserida nesses papéis de gênero no início da série. Ela foi criada para ser uma dama da sociedade, para fazer um bom casamento, governar um castelo. Toda essa crítica que se faz à Sansa tem muita relação com misoginia, né? Com o fato de que esses papéis são atribuídos às mulheres. Como são papéis femininos, eles têm menos valor, eles têm menos importância. Meu nome é Juliana de Faria, eu sou jornalista e criadora do Think Olga, um site focado em temas do universo das mulheres. Eu sou muito fã de seriados de TV, então eu pensei em me focar nesse universo para tirar dali algumas das personagens femininas mais inspiradoras para mim. Eu cresci nos anos 90, uma década em que os seriados eles trabalhavam com personagens femininos ainda mais estereotipados do que hoje, né? Acho que hoje, ao menos, a gente consegue dar alguns respiros com algumas inovações que a gente vê por aí. Mas eu queria dizer que foi muito legal conhecer, durante minha adolescência, uma personagem como a Monica Geller de Friends. Apesar do seriado ter vários clichês na construção dos seus personagens, femininos e masculinos, foi bacana ver uma mulher de opinião forte, muito, às vezes mais decidida do que os próprios homens com quem ela convivia, que gostava de mandar e não tinha nenhuma vergonha disso. E apesar de tudo isso, ela não era retratada como uma mulher amarga, né? Como aquela mulher bitch que a gente costuma ver por aí. Como eu disse, acho que hoje a gente avançou muito. Então, eu também gostaria de citar a Hannah, de Girls, porque por ser uma personagem que é muito complexa. Muita gente, amigas minhas, dizem que ela é muito chata e por isso detesta o seriado, nem assiste. E eu sempre me pergunto se é porque a gente não tem uma baixa tolerância a mulheres chatas na TV, né? Acho que ser chato, egoísta, complicado, incoerente, não deveria ser característica só dos personagens masculinos, né? Mas parece que fica exclusivo a eles. As personagens femininas precisam ser doces, legais, simpáticas, compreensivas. Mas acho que isso não é a vida real. Então, por que a gente não deve ver mais isso ser retratado em séries, filmes, livros, né? Essas mulheres mais malas, né? E, por fim, também vou fazer um shout-out para duas personagens que eu adoro, que é a Olivia Pope, de Scandal, e a Mindy Lahiri, de Mindy Project. Uma é uma protagonista negra e outra de ascendência indiana. E as duas acho que são super fortes, super seguras, apesar de uma estar num drama e a outra numa comédia, mas acho que elas ajudam a ampliar a diversidade, não apenas de características psicológicas, né? Então é legal ver mulheres diferentes, é legal a gente ver todo tipo de mulheres na TV. Agora nós vamos falar de duas personagens da Disney mais recentes que meio que desenvolveram um caminho ali prenunciado pela Mulan. Eu acho que são duas personagens que mostram um novo caminho para a Disney, né? A Merida e a Elsa, elas vêm para mostrar que o amor, ele tem várias facetas, né? Ele não é o amor exclusivamente entre uma mulher e um homem. Ele pode ser o amor entre duas irmãs ou o amor entre uma mãe e uma filha, né? Que é o caso da Merida. Perfeito. Frozen e Valente são filmes que são construídos com base em relacionamentos entre mulheres, né? Eu acho que Valente tem muito da história das meninas e suas mães, assim, porque na Disney a mãe sempre é a vilã, né? Ou a mãe tá morta e não existe essa relação mãe e filha, ou a mãe é a madrasta, né? E sempre rola uma rivalidade, né? Em Valente, eles dão essa oportunidade da mãe e da filha acertarem as arestas, né? Que existem entre as gerações. E é uma história que comunica com todas as pessoas, talvez, não só as mulheres, né? Se você for ver, por exemplo, Como Treinar Seu Dragão, ele tem muito disso também, né? De um filho questionando a autoridade do pai. E é muito próximo da história de Valente, né? Que é a história da Mérida falando para a mãe dela que ela não quer se casar. E são até histórias complementares, porque uma fala do amor entre irmãs e outra de mãe e filha, né? Que são relações que, assim, de mãe e filha todas as mulheres têm, né? E de irmãs muitas mulheres têm, mas são duas histórias que giram em torno de uma surpresa, né? Muito grande, porque enquanto Frozen vai conduzindo, vai te enganando, vamos dizer assim, para você achar que a solução do filme vai ser o amor hétero, normativo, né, o amor romântico, o Valente, eu tava achando que seria outro filme quando eu entrei no cinema, né? Eu não sabia que a mãe da Mérida seria uma protagonista também, sabe? Eu achava que, vendo trailers e imagens antes do filme, achava que aquele urso, sabe, seria o rival dela. E, na verdade, não. Era a mãe dela. Isso, assim, foi uma surpresa muito foda, porque um filme protagonizado por duas mulheres, sabe? Sim, duas mulheres que estão reconstruindo a sua relação, né? Quem nunca brigou com a própria mãe na adolescência, né? Eu acho que o adolescente tem muito isso. É o momento que a pessoa começa a querer um pouco mais de autonomia, de pensar por si mesmo, né? E gera muito conflito entre gerações, né? Por causa disso. Uhum. Tem uma cena em Valente, pra mim é uma metáfora, que é quando o pai da Merida, ele tenta atacar o urso, que é a mãe dela, e ela se bota na frente. Nossa, aquilo ali é de arrepiar. Isso pra mim também é uma metáfora, de certa forma, de uma representação de violência doméstica, né? E isso também eu acho que cabe em muitas histórias, assim. Muitas pessoas vão se identificar com isso. O que eu ia falar é que Valente, eu acho que ele foi muito injustiçado, porque quando ele saiu, ele recebeu muitas críticas de falar, ah, não, mas esse filme é muito mais Disney do que Pixar, como se isso fosse necessariamente ruim. E falaram, ah, também essa personagem não é muito boa, porque outra coisa foda da Mérida, o momento lá que ela negocia, né, a tradição de não se casar pra ela acabar com a guerra lá no reino, ela não faz isso lutando como se esperaria de uma heroína foda, independente, forte. Ela faz isso negociando na base da conversa, isso influenciada pela mãe. Então ela é criticada até por isso, sabe? Como se fosse negativo resolver as coisas de uma outra forma que não da forma tradicionalmente masculina, metendo a porrada em todo mundo. Uma crítica que Valente recebeu na época foi que era um filme com pouca ação. Mas eu acho que as pessoas não captaram. E a maior ação que estava acontecendo ali era interna. O maior conflito de Valente, ele é completamente interno, né? Ele tá dentro daquelas duas personagens, ele não tá fora. É verdade. E é muito fácil, né, criticar a protagonista dizendo que ela não é boa o suficiente. Caraca, isso é justamente o que todas as mulheres ouvem, que a gente não é mulher o suficiente, que a gente não é boa o suficiente. Sim. A Elsa, eu acho que é uma das personagens mais fodas ever que a Disney já fez. Se reclamavam que em Valente não tinha muita ação, eu acho que em Frozen não cabe mais essa justificativa. Então você pode se identificar com elas em vários níveis, né? Você pode se identificar no nível da aventura, que é muito legal, ou você pode se identificar no nível do conflito interno das personagens também, que é ainda melhor, sabe? A Elsa é uma personagem que me marca muito, porque ela era uma mulher que estava presa num castelo, que estava sendo escondida, na verdade, das pessoas. E num momento ela joga tudo pro alto e fala, chega, sabe? Já basta dessa vida, eu quero outra coisa pra mim. E tem outra coisa também que, de novo, a questão das falhas, das limitações dos personagens, que deixa eles tão mais legais, tão mais atraentes, que eu gosto muito, é que ela tem um poder avassalador. Ela tem um poder muito grande que ela sequer consegue controlar e ela tem muito medo do que ela pode fazer ali. Ou seja, ela não é também aquela personagem que super poderosa e que faz a maldade por querer também, sabe? E é justamente esse medo dela que ela tem que vencer. Se você for embora, sabe lá o que considerações finais de todos os tempos sobre o Weekendcaster. Nossa, difícil essa. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado de toda essa experiência que foi dividir esse podcast com vocês. Eu me diverti muito fazendo esse podcast. Também ganhei muito conhecimento, né? Eu acho que, sobretudo, nos podcasts que a gente fez sobre interseccionalidade, né? Que a gente conversou com várias meninas sobre assuntos que muitas vezes a gente não vê tanto por aí, a gente não ouve falar tanto, mas que elas deram show aqui, deram aula, na verdade, né, para todo mundo. E foi muito gratificante e eu agradeço muito a todas aquelas pessoas que nos apoiaram, que divulgaram nosso trabalho, deram feedback no Twitter, enfim, que estiveram do nosso lado aí nesse período e a todos que ouviram também gostaram do nosso trabalho. Quem sabe um dia no futuro. Não é um adeus, é um até logo, né? É, só pra encerrar mesmo, que também, enfim, a Gisele eu acho que já tirou as palavras do meu coração, do aprendizado que foi, em todos os sentidos, né, gravar, produzir, né, o Weekendcaster e tudo que a gente pesquisou e aprendeu com as convidadas, me ajudou a me tornar uma pessoa um pouco melhor também. Eu espero que essa nossa experiência possa inspirar outras mulheres também a fazer seus próprios podcasts, sejam eles feministas ou não, mas a gente quer ouvir mais as vozes das mulheres, os assuntos das mulheres, a opinião das mulheres. Então, acho que a gente mostrou que é possível também, né? Eu acho que tem que ter mais, a gente tem que ocupar esse espaço. E obrigada para todas as convidadas que participaram desse podcast também. Então, tchau, gente. Foi um prazer. Obrigada a todos os ouvintes do Weekendcasted.